Capítulo 14: O grande atraso da reforma natalina. Nesses últimos anos do século XX, nenhuma outra época do ano revela tanta religiosidade e tão pouca santidade como na época do Natal. Desde que Dickens escreveu Uma Canção de Natal, quase ninguém se atreve a se apresentar e dizer o que pensa do Natal. Tememos que, ao fazer isso, sejamos identificados com o velho detestável e ranzinza que odiava todo mundo. Assim continuamos com nossas festividades vistosas, fazendo o melhor para conservar um vago sorriso no rosto e um tom de voz alegre e vibrante, deixando de lado como nos sentimos. Ora, ao contrário de Dickens, não acredito que sejamos forçados a escolher entre o velho Scrooge e o pequeno Tim. Certamente existe um meio-termo no qual os adultos maduros, movidos pelo amor e iluminados pelo espírito, possam colocar a cabeça no lugar e tomar uma decisão a respeito do feriado mais ultrajado e degradado que chamamos de Natal. Eu, pelo menos, quero fazer exatamente isso e amar a todos ao longo do processo. Nunca conheci um Ebenezer Scrooge. Minha infância foi abrilhantada pelo retorno anual do Natal. Minha doce mãe lutava para conseguir alguns petiscos extras para a família nas manhãs de Natal, e quase sempre seu esforço era recompensado. Mesmo sem haver mais que uma laranja, uma bola de pipoca caramelizada e um brinquedo barato para cada um de nós, aquele era um momento memorável para todos. Naquela manhã feliz, até o velho cão vira-lata amarelo, que se deitava no tapete trançado feito em casa, recebia um punhado de balas, que ele mastigava ruidosamente com ar circunspecto, sob os gritos de alegria das crianças mais novas. As crianças que chegaram depois, que constituem família, podem comprovar, e tenho certeza de que comprovariam, a alegria quase insuportável aos ouvidos que as manhãs de Natal lhes proporcionavam, o entusiasmo delirante do momento em que elas pulavam da cama e se juntavam ao redor da árvore para desembrulhar seus presentes, entre gritos de surpresa e satisfação. Jamais será esquecido por elas ou por seus pais enquanto vivermos e conseguirmos mantê-los na memória. Não, qualquer um poderia aparecer para nos visitar naquele dia, menos Scrooge. Ele teria morrido de apoplexia se chegasse perto de nossa casa. No entanto, o Natal, conforme é comemorado hoje, necessita muito de uma reforma radical. O que antes era uma expressão espontânea de um inocente prazer, transformou-se em um excesso desordenado. Em uma parte de Chicago, por exemplo, os cidadãos entusiasmados competem entre si todos os anos para montar a maior árvore de Natal, a mais vistosa e a mais vulgar na varanda, no gramado, na rua, e o gigantesco Papai Noel vestido com roupas chamativas e com um sorriso frio, porém determinado, conduz um grupo de renas totalmente iluminadas pelo jardim e por cima da casa. Veja a que ponto chegamos na corrupção de nossos prazeres, ao abandonar a reverência dos pastores singelos, do cântico dos anjos e da beleza do exército celestial. Hoje, a estrela de Belém não poderia conduzir um sábio a Cristo, não seria distinguida entre os milhões de luzes artificiais penduradas no alto da rua principal da cidade pela Associação dos Comerciantes. Nenhum anjo poderia cantar alto o suficiente a ponto de abafar o som estridente e ensurdecedor da música Noite Feliz, tocada para atrair clientes para as lojas da vizinhança. Em nosso materialismo maluco, transformamos a beleza em cinzas, corrompemos as emoções normais e mercantilizamos o presente mais sagrado que o mundo já conheceu. Cristo veio para trazer paz e comemoramos sua vinda, tornando a paz impossível durante 6 semanas do ano. Não é a paz, mas a tensão, a fadiga e a irritação que dominam a época do Natal. Cristo veio para livrar-nos da dívida e muitos reagem, afundando-se em dívidas todos os anos, para comprar objetos de luxo indispensáveis e oferecê-los a quem não os aprecia. Cristo veio para ajudar o pobre e cobrimos de presentes os que não necessitam deles. O simples símbolo dado por amor foi substituído por presentes caros, oferecidos porque chegamos a uma situação da qual não sabemos sair. Não é a beleza do Senhor nosso Deus que encontramos nessa situação, mas a feiura e a deformidade do pecado humano. Entre os abusos danosos da época do Natal nos Estados Unidos está a substituição de Cristo pelo Papai Noel como objeto principal do interesse popular, principalmente entre as crianças. A moralidade das histórias da Mamãe Gansa e dos contos de fada tem sido questionada por pais cristãos de boas intenções, mas a minha opinião é que essas histórias são relativamente inofensivas porque são contadas como ficção, e a criança sabe muito bem que são imaginárias. Mas o Papai Noel é diferente. Ensina-se uma mentira à criança como se fosse verdade, e ela é grosseiramente enganada durante o período mais sensível e formador de sua vida. O que vamos fazer? Cultivar a humildade e a moderação. Enfatizar o que a Bíblia enfatiza, Cristo à direita de Deus, não o bebê da manjedoura. Retornar à simplicidade que está em Cristo, eliminar de nossas igrejas a ostentação não bíblica emprestada de Roma, adotar as Escrituras como nosso guia e não permitir que sejamos forçados a seguir o paganismo praticado em nome de Cristo.